Você não acredita em mim. Que amor que nada, para com essa mania. Amor não é oi, pra se falar todo dia. Que amor que nada, para com essa mania. Amor não é oi, pra se falar todo dia. Oi, dia. Oi, dia. Oi. Dizendo que eu não sinto o que ele sente por mim. É porque eu não me iludo, sei que ele é vagabundo. Depois que tem o que quer, mete o perfume no mundo. É mais uma da Ludmilla. Vamos combinar assim, vamos combinar assim. Eu não acredito em você, você não acredita em mim. Que amor que nada, para essa.